Salve, salve, salve. Isso aqui é mais um elo da corrente. Araraquara, interior paulista. Iguaxupé, interior mineiro. Consciência do crime, mano. Tô chegando na parada, não vim falar besteira. Muito rap nacional circulando na minha veia. Sei muito bem aonde piso, sei bem o que falo. O que eu tenho que falar, eu falo. Não mando recado, rap nacional sempre estará de pé. Pode acreditar, sangue bom assim que é. Falar somente a verdade é meu compromisso. Fé em Deus e muito amor é tudo que eu preciso. Estou do lado da paz, do amor e esperança. Não existe coisa mais linda do que o sorriso. Do olhar de uma criança, eu sempre peço a Deus que abençoe o povão. Quem não tem o que comer, quem não tem o ganha-pão. Muita paz e amor no seu coração. Tem muita gente jogando fora o alimento da mesa. Também tem muita gente que está vivendo as margens da pobreza. Eu peço a Deus que ilumine o povo sofredor. Dentro dos seus corações, plante a paz e o amor. Que a humildade esteja sempre na mente de todo ser humano, de toda a nossa gente. Deus ama quem ajuda, quem faz de coração. Se você tem condição, ajude um irmão. Doe roupas, também um pouco de alimento. Ajude a quem precisa, assim é o correto. O que você puder doar, Deus te devolve em dobro. Paz e amor no coração, vida longa e conforto. O nosso rap é o som da paz. Eu tô ligado, sangue bom. Só ideia positiva na batida desse som. Nossa cultura, sangue bom, nunca vai acabar. Movimento hip hop sempre estará no ar. São vários manos e minas buscando um só ideal. Paz e amor e respeito no rap nacional. Tamo junto, lado a lado, sangue bom. Na moral, na moral, na moral. Pode acreditar que a gente é só ação. Lavoura do Hortense, mano, Igor na função. O elo da corrente foi formado, pode acreditar. Araraquara e Guaxupé tá no ar. Então é São Paulo e Minas Gerais. A união foi feita, então eu quero é mais. O sistema achou que ia nos parar, mas o elo da corrente vai continuar. Ajude o nosso povo nessa situação. O tio que passa com o carrinho de papelão. O brasileiro aqui sonha em ter um bom futuro, não é revirando lixo e nem entulho. A sobrevivência que depende de você. Na lei da selva é matar ou morrer. Aqui não tem Páscoa ou presente no Natal. Também não tem vaga nem leito no hospital. Mas a correria aqui assim continua. A vida do pobre é sempre a vida dura. Mas fazer o que se infelizmente é assim. Tudo tem um começo, meio e também um fim. Levante a cabeça, tenha a certeza. Deus é a saída, Ele é a fortaleza. Hoje você tá bem, amanhã já não sei. O tempo passa, o mundo gira, essa é a lei. Consciência do crime, mano, Igor na parada. O elo da corrente, Guaxupé, Araraquara. É nós na fita, pronto pra revolução. Não planto esperança e não colho ilusão. Basta um minuto pra pensar, pra raciocinar. Rap nacional, a união que tá no ar. É a gente pela gente, o certo pelo certo. Guiado por Deus, no justo e o correto. Esse é o caminho que a gente tá seguindo. Se quiser chegar, então seja bem-vindo. Dois manos envolvidos em um só objetivo. O elo da corrente não vai ser corrompido.